tarde, ouvintes. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Érico. Já estamos no ar com o jornalismo da sua poderosa Rádio Clube do Pará. Confira os destaques desta quinta-feira, 26 de dezembro de 2024. No giro policial de JR. Foragido da justiça encontrado morto com várias perfurações a balas em um cemitério de Ananindeua. Em Colares. Casal que estava trafegando em carro de passeio morre ao cair em Igarapé. Em Garrafão do Norte. Suspeito de vários crimes é executado a tiros. Pelo Brasil. Decreto disciplina uso da força por policiais. Sem perder tempo, é hora das notícias mais quentes de polícia com o repórter J.R. Avelar. Olá, Avelar, boa tarde. Boa tarde para você, meu caro Gilberto Nogueira. Boa tarde, Érico Macedo. Boa tarde a você, amigo ouvinte, que nos acompanha aqui pela 106,9 após o Natal. É, então é Natal, Érico Macedo. O que foi que você fez? Como dizia a Simone. Pois bem, só que eu sei o que você fez, eu não sei. Só que aconteceu muita onda, então vamos às notícias. Quando o cidadão ligou para o CIOP na manhã deste Natal, repassando que tinha um corpo sem vida dentro do cemitério Parque dos Girassóis, Ananindeua, logo se deduziu se tratar de quê? Uma execução dos bodes do famigerado Tribunal do Crime. Isso porque, meu caro Gilberto Nogueira, é a marca registrada de uma facção criminosa que atua nessa área. O que é que eles fazem? Detêm, interrogam, amarram, sedecivam e matam. E lá transmitam, viu? Instagram. O crime da manhã desse Natal foi na Avenida União, dentro do cemitério municipal Parque dos Girassóis, no bairro do Auraia, em Ananindeua. Foi acionada a viatura 3008 do 30º Batalhão, que cobre a área, e confirmou. Chamou a divisão de homicídio, polícia científica e IML. Enquanto se procedia a perícia no local do crime, a vítima foi identificada como sendo o evadido do sistema prisional, Cleito William Duarte Bosco, conhecido como Gordinho, encontrado sem camisa, com o rosto em cima de uma sepultura. Diz os caras que talvez aquilo seja uma assinatura. Mataram dentro do cemitério, deixaram em cima de alguém que ele matou. De alguém que ele duvida. De acordo com o levantamento do local do crime, Gordinho usava tornozeleira eletrônica, cujo corpo apresentava, adivinha aí, Érico Macedo, quantos tiros ele levou? Tu não sabe. 25 disparos de arma de fogo. Perna, coxa, tórax, bunda, cabeça, além de apresentar sinais de extrema tortura, estando com as mãos e pés amarrados. Moradores próximos ao cemitério do Girassol, que é considerado isolado, soturno durante a noite, revelaram aos policiais que ouviram muito disparo de arma de fogo, mas foram confundidos com fogo de artifício. Sabe aquele vagabundo que solta a pistola? Pois é, era meia-noite, entre meia-noite e meia hora, na hora da ceia do Natal. Na cena do crime, os peritos discriminados encontraram cartuchos de duas armas, uma pistola .40 e uma arma de grosso calibre, calibre 12, suposta execução aí no tribunal do crime. Olha, um policial da Rotan foi alvo de criminosos quando estava em uma loja de celulares ali no Castanheira. Os criminosos tentaram roubar a loja, alvo constante de assalto, quando o soldado Yuri Sobral, 34 anos, estava no local, reagiu e atirou contra a dupla, sendo também atingido na cabeça. Interessante, no local, devido aos assaltos serem constantes, câmeras de segurança foram instaladas e vários ângulos gravados, e nem isso intimidou o ladrão. Foi gravado entrando na loja. Soldado, para preservar sua vida e de terceiros, como manda o regulamento, rapidamente reage e há troca de tiros, que resultou com ele estar atingido na cabeça. Ele cai, mesmo diante da situação, o ladrão, ele é vagabundo esse cara, ele voltou, pegou a arma do policial e ele é gravado, inclusive com as duas armas nas mãos, quando deixa a loja tendo apoio de um comparsa que está, só que tem que ele sair mancando. Isso quer dizer que ele pode ter sido atingido também. Logo a polícia identificou como sendo Charles Lucas Baena, 28 anos, esse vagabundo mora numa lá com a mãe dele, lá no Tapanã. Ele estava com monitoramento eletrônico, com saída temporária para Natal e Ano Novo. Imagina, olha só a justiça. Vocês soltam esses caras e olha o que acontece. Vagabundo é vagabundo, meu amigo. Cidadão é cidadão, vagabundo tem que ficar preso. Policial atingido teve arma roubada pelo bandido que se evadiu do local com apoio de um carro Fiat Argo. O policial foi socorrido para o hospital. Já aqui bem pertinho da gente aqui, Gilberto. Saídas temporárias de Natal e Ano Novo, concedida aos pretos pela justiça, o cara que estava em presídio, elevou a atenção quanto à segurança dos cidadãos nessas festas de Natal e Ano Novo. Quer dizer, a gente está vivendo uma boa vida, porque os caras vêm só tumbando de patife. Não é regra, no entanto, os índices apontam que a maioria sai para cometer novos crimes e muito com missões. Ele sai lá do presídio com a missão de atentar contra a vida de agente de segurança pública, que é um salvo-conduto, é um alvoaral que o vagabundo dá para ele, para se quitar com membros da facção criminosa, que ficaram sem direito à saída. Faltando 4 horas para a noite de Natal, Dois criminosos de uma motocicleta tinham como alvo ex-agente penitenciário identificado com Paulo Vitor M. da Silva, 32 anos, que estava na Travessa Maria Aguiar, esquina com a passagem Hortinha, no bairro do Marco, que é atrás da gente. Armados com duas pistolas, os criminosos chegaram já atirando contra a vítima, que mesmo alvejada conseguiu sacar a arma que carregava e em legítima defesa trocou tiro com os facínos, conseguindo acertar mortalmente um dedo identificado como Cláudio Roberto Amaral de Castro. Moradores de uma área relataram o pânico no momento que se preparava para a ceia de Natal. O tiroteio envolvendo três armas de fogo provocaram medo e terror entre os moradores e transeuntes da passagem Maria Aguiar. O ex-agente prisional Paulo Vitor, ferido gravemente com 6 disparos, foi de imediato socorrido para o Hospital Metropolitano, sendo que uma hora depois foi declarado morto. Viaturas do 1º Batalhão foram acionadas para o local. O primeiro levantamento foi registrado como crime tentativa de homicídio contra ex-agente e legítima defesa contra o criminoso morto. Tenente Azevedo, da viatura 0110, esteve no local comandando as ações, bem como agentes da divisão de homicídios, levantando câmeras de segurança para identificar o segundo criminoso que fugiu na moto. Um celular apreendido revelou que a dupla tinha como alvo ex-agente, cuja fotografia estava registrada no aparelho. O corpo de Cláudio Roberto Amaral de Castro foi periciado e encaminhado ao ML, enquanto o corpo do ex-agente foi removido para o hospital também para procedimento de necrópsia. Aconteceu. Ligue na Clube, J.R. Avelar, para o jornal Última Edição. Muito obrigado, Avelar. Você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. Anote aí, 91-981-560605. Visite também o nosso site, que é o www.radioclube.dol.com.br. Vamos agora a um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos com outras informações. Estamos apresentando Última Edição, o dia a dia da notícia que você precisa saber. Mana, olha só como Belém tá mudando. Com os investimentos do governo federal, a COP30 vai trazer mais emprego, turismo, obras, saneamento, mais hotéis. Esse legado vai transformar nossa cidade para sempre. Pegue essa cuia. A COP vai discutir o futuro do planeta. E o governo federal já está melhorando a nossa realidade. COP30 Amazônia. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A 33ª edição da maior celebração do futebol paraense está chegando. Troféu Camisa 13. É você quem escolhe o melhor time, a torcida Top 13 e o clube mais querido. Paixão, tradição e conquistas do nosso futebol. O reconhecimento à força e ao talento das arquibancadas. Troféu Camisa 13. Apaixonado pelo futebol paraense. Realização RBA TV afiliada Band. Oferecimento Grupo Mônaco, Hospital Beneficente Portuguesa, do passado ao futuro, fazendo parte da sua história. HSM, qualidade e atendimento humanizado em um só lugar. Laboratório Amaral Costa, há 70 anos especialista em cuidar de você. Lojas Portugal, seu lugar é aqui. RR Pneus, tem sempre uma RR perto de você. Bate no peito, grita bem. Sorriso, canta e diz: eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Para a Caixa, se tem alguém que merece ser feliz é o brasileiro. Uma casa para chamar de sua, com cultura, esporte e apoio para todo momento. Em 2025 estaremos com você para fazer um Brasil melhor todos os dias, porque todo brasileiro merece ser feliz. Caixa, Brasil, União e Reconstrução. Eu sou do Pará, um orgulho que atravessa gerações. Há 15 anos, celebrando histórias que nos unem e conquistas que nos projetam para o mundo. Algo especial está chegando. Prepare-se para desbravar com a gente. Oferecimento Alepa. Claro, você merece o novo. HSM, qualidade e atendimento humanizado em um só lugar. Imperador Soluções, o conforto é seu, a solução é nossa. Pinheiro e Mendes Advogados, Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Sistema FIEPA, Federação das Indústrias do Estado do Pará. Apoio, Guamá Tratamento de Resíduos, Prefeitura de Barcarena. Trabalho que une o nosso povo. Rádio News, tecnologia em segurança eletrônica. procurando o menor preço em peças para o seu caminhão ou ônibus? Na Nova Autopeças você encontra tudo rápido, fácil e com um atendimento de primeira. As melhores marcas, os menores preços e a facilidade de comprar tudo em até 10 vezes sem juros. Mantenha a sua frota sempre em dia, sem pagar caro. Venha para Nova Autopeças, um grupo genuinamente paraense. Nova Autopeças, empresa franqueada Rede Âncora, a maior rede de autopeças do Brasil. A procura de ferro e aço para sua obra? Tem na Midas Macedo. Vergalhões, colunas, metalões, perfis, cantoneiras e muito mais. Além disso, a Midas Macedo Ferro e Aço trabalha com fabricação de telhas trapezoidal e ondulada, corte e dobra de chapas e parcela suas compras em até 4 vezes sem juros nos cartões. Midas Macedo Ferro e Aço, Rodovia Arthur Bernardes, 2013, telefone WhatsApp 981744939. Você está procurando um parceiro confiável para fornecer as melhores marcas do mercado? A Dismelo é a escolha certa. Dismelo, distribuidor oficial Havaianas do Pará. Fornecemos outras marcas recomendadas para impulsionar seu negócio. Manipouco, Life Free e Antimus. Visite o site bodegamix.com.br e conheça nossos produtos e preços competitivos. Entre em contato e saiba mais sobre nossas soluções de distribuição. Com a Dismelo, você tem garantia em todas as suas compras. Atenção, turma! Dia 27 de janeiro, o Pará volta às aulas. A rede estadual já está com matrículas abertas para novos alunos. Até 11 de janeiro, inscreva seus filhos no site matriculas.pa.gov.br. Atenda essa chamada para garantir uma vaga e ter uma educação de qualidade. Escola para todos, todos para a escola. Governo do Pará, por todo o Pará. Voltamos a apresentar Última Edição, o dia a dia da notícia que você precisa saber. 17 horas, 12 minutos na Grande Belém. Vamos agora às ruas da capital paraense, repórter Metran Sena. Boa tarde, Metran. Boa tarde para você, Érico Macedo. Boa tarde, Gilberto Nogueira e ouvintes do jornal Última Edição. Vamos falar das marujadas de Bragança? O que ocorre é que trata-se de um patrimônio cultural do Brasil, reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E essas marujadas vão até esta quinta-feira fazendo homenagens a São Benedito, o Santo Negro e Padroeiro dos Escravos. Este ano a festividade chega à edição de número 226 e atrai multidões às ruas de Bragança. Um dos ápices é o dia de Natal, ou seja, ontem nós tivemos esse ápice no dia 25 de dezembro. E as marujadas ocorrem também em outros municípios da zona bragantina, como Augusto Correia, Capanema, Primavera, Coatipuru e Tracuateua. E em outras regiões tem marujada, por exemplo, em Ananindeua, aqui próximo, na região metropolitana de Belém. Um elemento relacionado à devoção de São Benedito é a estátua do mirante que domina a vista do rio Caeté, localidade de Camutá, em Bragança. A festividade dura 9 dias, com missas, novenas, ladainhas, procissões nas águas e em solo, programação cultural e apresentações da marujada. Portanto, a gente registra aqui no jornal Última Edição esta importante manifestação popular, as marujadas de Bragança, que se encerram nesta quinta-feira. Aconteceu, se ligue na Clube. Metran Sena para o jornal Última Edição. Obrigado, Metran, pelas suas informações direto das ruas da capital paraense. Agora no sudeste do Pará, a zona de convergência deve trazer mais chuvas para a região nos próximos dias. De Mara, mais informações com Michel Garcia. Olá, Michel, boa tarde. Boa tarde, Gilberto Nogueira. Boa tarde, Érico Macedo. Entre quinta e sexta-feira deve acontecer a formação de um novo episódio de zona de convergência do Atlântico Sul no país. Este sistema é responsável por promover dias seguidos de tempo nublado, volumes consideráveis de chuva, por vezes persistentes, que podem causar impactos à população. As chuvas devem se concentrar em áreas desde o sudoeste da Amazônia, cruzando as regiões centro-oeste e sudeste do país até o Oceano Atlântico. Há atenção especial para o sudeste, onde poderá ter impacto à população nos próximos dias. A zona de convergência pode atuar pelo menos até esta próxima segunda-feira, dia 30. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, para esta sexta-feira é de tempo nublado com chuvas fortes, que podem causar impactos à população em várias áreas do país. Para Marabá e para a região sudeste do estado, a previsão segue esse mesmo padrão e haverá ainda muitas chuvas. O INMET emitiu alerta para essa região com chuvas intensas de perigo potencial, com previsão de chuva entre 20 chegando a 50 milímetros por dia. A previsão do tempo para essa quinta é de muitas nuvens com pancada de chuvas e trovoadas isoladas. Já para esta sexta, a previsão é de encoberto com chuviscos. A temperatura mínima fica em 23 e a máxima chega a 29 graus. A zona de convergência do Atlântico Sul é um dos principais sistemas meteorológicos causadores de chuvas nas regiões centro-oeste e sudeste entre o fim da primavera e o verão. O sistema é resultado do comportamento de ventos em altos e baixos níveis da atmosfera com a formação de uma frente fria, de um centro de baixa pressão ou de uma área alongada de baixa pressão na superfície, que também vai afetar a região sudeste do Pará. Aconteceu Ligue na Clube. Com informações de Marabá, Michel Garcia para o jornal Última Edição. Obrigado, Michel, pelas suas informações. É direto de Marabá. E vamos agora ao Nordeste Paraense, porque em Bragança, vai ser encerrado hoje a festividade de São Benedito. Vamos ver os detalhes direto de Bragança com Danilo Augusto. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a você e aos amigos da Clube, que neste momento acompanham Última Edição. Hoje acontece o encerramento da festividade em homenagem a São Benedito aqui em Bragança. Pela manhã, houve missa na Igreja de São Benedito, presidida pelo padre Raimundo Elias, diretor espiritual da festividade. Leilão de donativos no Salão Beneditino, que fica no Centro Histórico, apresentação especial do Regional da Marujada no museu, almoço do juiz da festividade e ainda há pouco, dentro da igreja, louvor em homenagem a São Benedito. E em seguida, teve início a grande procissão pelas principais ruas do município. Este ano, o andor foi retirado da igreja pelos padres da diocese e depois entregue aos marujos. Várias homenagens acontecem no percurso. A chegada acontecerá na orla do Rio Caeté, seguida de missa de encerramento da festividade no palco da Orla Bragantina. E depois da missa, a marujada volta a se apresentar no museu. Em 2024, a festa de São Benedito completa 226 anos de fé, cultura e tradição. Danilo Augusto de Bragança, especial para o Última Edição. Obrigado, Fábio. Obrigado, Danilo Augusto, pelas suas informações. Agora sim, lá do Acará, as informações você confere com Fábio Miranda. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, meu caro Gilberto Nogueira, Érico Macedo e os ouvintes da nossa querida Rádio Clube do Pará. O novo viaduto da alça viária, inaugurado no último dia 24 pelo governador Helder Barbalho, que contou também com a presença dos prefeitos da região metropolitana e também dos municípios do Baixo Tocantins e do Vale do Acará. A prefeita de Marituba esteve presente, Patrícia Alencar, assim como o prefeito de Bujaru, também esteve presente, Miguel Júnior, prefeito de Acará, Pedrinho da Balsa, a prefeita de Concórdia do Pará, Elisângela Celestino, assim como outros prefeitos de toda esta região, estiveram presentes aí na inauguração e para a entrega do viaduto aí da alça viária, que dará acesso a todos estes municípios aqui da região do Vale do Acará e do Baixo Tocantins, facilitando ainda mais e dando fluidez ao trânsito, fazendo com que esses motoristas, principalmente dos coletivos, possam acessar com mais rapidez a capital e a região metropolitana a estes municípios. Uma vez que estamos chegando no final do ano, quando o número de veículos aumentam aqui pela alça viária. E é claro que o engarrafamento também é muito grande aqui nesta região da BR-316. E agora, com este novo viaduto, com certeza, né, o acesso ficará muito melhor e o trânsito vai fluir aí de uma rapidez, né, muito melhor para Marituba, Nanhedeua e toda a região aqui do Baixo Tocantins e municípios aqui do Vale do Acará. Aconteceu. Se liga na Clube, direto do município de Acará, Fábio Miranda para o jornal Última Edição. Obrigado, Fábio, pelas suas informações, direto da Acará e ainda no Baixo Tocantins, em Barcarena. projeto Trilhando Caminhos em Serra 2024, com número recorde de participantes. De Barcarenas, informações com Johnny Vieira. Boa tarde, Johnny. Boa tarde, amigos que estão na escuta do Jornal Última Edição pela poderosa Rádio Clube do Pará FM 106.9. Boa tarde, companheiro Érico Macedo. Boa tarde, companheiro Gilberto Nogueira, na apresentação do Última Edição. E o projeto Trilhando Caminhos, iniciativa da Hidro, executado pela ONG de Peito Aberto, encerra as atividades de 2024, apresentando número recorde de participantes entre crianças, adolescentes e adultos de mais de 30 comunidades aqui do município de Barcarena. Ao todo, 763 pessoas entre crianças, adolescentes e adultos de mais de 30 comunidades do município de Barcarena participaram das atividades esportivas e socioeducativas promovidas pelo projeto, que desde 2018 atua como ferramenta de inclusão social no município. O crescimento do programa é notável: de 460 participantes em 2019, o número saltou para 763 pessoas este ano, superando os desafios impostos pela pandemia. Em 2024, o projeto atendeu 420 jovens e 343 adultos, reforçando seu impacto positivo na comunidade local. Os resultados mostram como o suporte transforma suas vidas. Ele ensina valores como compromisso, liderança e responsabilidade, além de manter as crianças longe das ruas e das telas dos smartphones e dos computadores. É emocionante ver o comprometimento das famílias com o Trilhando Caminhos, destaca Eugênio Pantoja, gerente sênior de performance social da Hidro. O Trilhando Caminhos oferece atividades como futebol, dança, capoeira e lutas para o público infanto-juvenil, corrida para adultos. Em 2024, entre as crianças e adolescentes, o futebol de iniciação e dança foram modalidades mais procuradas, com o total de 151 e 114 participantes matriculados, respectivamente. A corrida teve 34% dos alunos frequentando as aulas pelo menos uma vez por semana. Dados revelam ainda importantes características das pessoas envolvidas no projeto. Do público infanto-juvenil, 40% são meninas, enquanto 60% são meninos. A maioria, em torno de 80%, reside em lares com 3 a 6 pessoas na residência, e 25% recebem auxílio de programas sociais do governo federal. Quanto à escolaridade, 48% cursam do 3º ao 7º ano do ensino fundamental. No público adulto, 81% das pessoas são do sexo feminino, com concentração na faixa etária de 35 a 39 anos, o que representa 21% dos participantes. Fábio Araújo, coordenador técnico do projeto Trilhando Caminhos, destaca que, para essas crianças, o projeto é uma das únicas oportunidades de experimentar modalidades diferenciadas ou desenvolver habilidades dos esportes, já que estão presentes em suas vidas. Muitos deles jogam futebol na rua, mas uma aula de karatê, dança ou capoeira e até mesmo uma boa aula de futebol com a orientação de professores faz toda a diferença. Com o incentivo da Hidro, é possível tornar essas aulas uma realidade. Margarida de Souza, mãe de 4 alunos do projeto, vibra com a evolução dos filhos. Suas filhas Yasmin e Rafaela, inicialmente matriculadas no balé, optaram pelo karatê, inspiradas pelos irmãos Enzo e Ítalo, que foram destaque nas lutas e contagiaram a torcida durante o festival de lutas no início do segundo semestre desse ano. O projeto atende alunos de Vila dos Cabanos, Caripi e Vila do Conde, área industrial do município de Barcarena, e também Para Milene Maués, gerente de parcerias do Fundo de Sustentabilidade da Hidro, o projeto pretende ser um importante elo com a comunidade. O Trilhando Caminhos tem se consolidado como um importante projeto social no município de Barcarena e proporcionado a oportunidades de desenvolvimento e bem-estar para toda a comunidade desse território, seja pela dança ou pelo esporte. Essa ação é parte das iniciativas da Hidro para apoiar o crescimento das comunidades no entorno de nossas operações, finalizou Milene Maués. Joni Vieira, de Barcarena, especial para a Rádio Clube do Pará. Obrigado, Joni, pelas suas informações aí direto de Barcarena. E continuando o nosso giro, em Colares, casal morre após carro de passeio que estava o casal cair em um igarapé. De Colares, detalhes você confere agora com Boa Saudade. Boa tarde, Moa. Muito boa tarde, meu caro Gilberto Nogueira, Érico Macedo e amigos da poderosa Rádio Clube do Pará. Tragédia em Colares. Casal morre em acidente de carro. Um triste acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, 25 de dezembro, em Colares, Nordeste Paraense. Um casal identificados como Antônio Alves Farias e Marlene Silva perderam a vida após o carro em que estavam cair em um igarapé. O acidente chocou a comunidade local. O carro de passeio estava ocupado pelo casal, despencou em um igarapé, ressaltando em um cenário devastador. Imagens do local mostram o veículo imerso na água, enquanto populares tentavam prestar socorro, mas infelizmente, ao serem retirados do veículo, as vítimas já estavam sem vida. As autoridades estão investigando a causa morte do casal. Um laudo do Instituto Médico Legal IML será fundamental para determinar se as vítimas faleceram devido ao impacto da capotagem ou se a causa da morte foi realmente o afogamento. Esta informação é crucial para entender melhor as circunstâncias do acidente. Aconteceu o Signa Clube de Colares. Moa Saudade pro Última Edição. Muito obrigado, Moa. Você também pode seguir nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no @RClubeDoPará e também nossa fanpage no Facebook, Rádio Clube do Pará. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos já. Estamos apresentando Última Edição, o dia a dia da notícia que você precisa saber. Belém em Foco. Acompanhe nos veículos do Grupo RBA a cobertura completa da posse do prefeito Igor Normando. Conheça suas propostas, as primeiras ações e como ele planeja liderar a cidade no ano da COP30. Belém em Foco. A cobertura completa, multiplataforma, só no Grupo RBA. Apoio, Pinheiro e Mendes Advogados. Rádio News, tecnologia em segurança eletrônica. Onde tem Pará, mais do que nunca tem Banpará. Com a inauguração da agência em Aveiro, o Banpará torna-se o único banco presente nos 144 municípios paraenses. Um marco histórico, com 61 agências construídas em 6 anos. E onde tem Banpará, tem gente prosperando. Tem incentivo para o turismo na COP30. Tem desenvolvimento sustentável e bons frutos na bioeconomia. Onde tem Pará, tem Banpará. A procura de ferro e aço para sua obra? Tem na Midas Macedo. Vergalhões, colunas, metalões, perfis, cantoneiras e muito mais. Além disso, a Midas Macedo Ferro e Aço trabalha com fabricação de telhas trapezoidal e ondulada, corte e dobra de chapas e parcela suas compras em até 4 vezes sem juros nos cartões. Midas Macedo Ferro e Aço, Rodovia Arthur Bernardes, 2013, telefone WhatsApp 981744939. Variedade, qualidade a gente tem, Bazar Amazônia, distribuidora. Variadas marcas do mercado a gente tem. Bazar Amazônia, distribuidora. Utensílio de cozinha a gente tem. Utilidade para o lar a gente tem. Térmicos, panelas e faqueiro a gente tem. Plástico em geral, tudo isso a gente tem. Bazar Amazônia, distribuidora. Variedade e qualidade que você vai amar. Bazar Amazônia, distribuidora. Uma empresa do grupo Distribuidora Amazônia. Bazar Amazônia. A Unimed Belém viveu um ano de muitas transformações. E transformações, as que realmente importam, nem sempre são fáceis. Mas são a evidência de um trabalho contínuo para aprimorar nosso jeito de cuidar e melhorar a sua experiência a cada atendimento. É essa jornada que está nos tornando uma Unimed Belém melhor, mais completa e mais forte. Presente sempre que você precisar. Feliz 2025! Mana, olha só como Belém tá mudando. Com os investimentos do governo federal, a COP30 vai trazer mais emprego, turismo, obras, saneamento, mais hotéis. Esse legado vai transformar nossa cidade para sempre. Pegue essa cuia. A COP vai discutir o futuro do planeta. E o governo federal já está melhorando a nossa realidade. COP30 Amazônia. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Em 2025, Belém completa 409 anos. E a gente te convida a comemorar esta data caminhando pela história e cultura do nosso povo através de 10 ruas icônicas de Belém. A partir do dia 2 de janeiro, na RBA TV e no Diário do Pará, memórias e personagens que revelam a grandiosidade e a riqueza da maior metrópole amazônica. Belém, 409 anos, a capital da Amazônia e da COP30. Realização RBA TV e Diário do Pará. Oferecimento Alepa. Claro, você merece o novo. HSM, qualidade e atendimento humanizado em um só lugar. Vale. Rádio Clube do Pará FM, PRC5 Limitada. Frequência 106.9 MHz. Emissora da RBA. Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Belém, Pará, Brasil. Voltamos a apresentar Última Edição. O dia a dia da notícia que você precisa saber. 17 horas 32 minutos na Grande Belém. E continuando nosso giro, em Garrafão do Norte, suspeito de vários crimes executado a tiros. De Garrafão do Norte, as informações com John Marques. O crime violento marcou o bairro Bela Vista, em Garrafão do Norte. Joel Vieira Melo Filho, conhecido como Júnior, é suspeito de envolvimento em diversas atividades ilícitas. Segundo a Polícia Militar, foi assassinado. Durante a ação, um homem identificado como Fábio, que estava em sua residência do outro lado da rua, foi baleado nas nádegas por um tiro acidental. Ele foi socorrido e levado para o hospital municipal e está fora de perigo, segundo os médicos. A mãe de Júnior, Maria Valéria Bento Borges, declarou que já temia pelo pior devido ao envolvimento do filho em atividades criminosas. Segundo ela, dois homens conhecidos da vítima foram até o local onde a família estava reunida, chamaram Júnior para conversar e cerca de 10 minutos depois, um dos suspeitos efetuou os disparos. Embora a mãe tenha colaborado com informações, outros moradores optaram pelo silêncio, dificultando as investigações. A polícia segue apurando o caso e busca identificar e capturar os responsáveis. Ainda em Garrafão do Norte, num bar conhecido como Conveniência do Nego Velho, um homem popularmente conhecido por Piquixita levou uma facada na altura do abdômen, deixando parte de seus órgãos para parte externa, ou seja, do lado de fora. A equipe de atendimento móvel do Hospital Municipal, o SAMU, foi até o local, na rua que fica no bairro dos Paraenses, e fizeram aí o atendimento médico, levando a vítima para o hospital. Até o momento, a polícia ainda não sabe a autoria do crime, porque permaneceu o silêncio no local da tentativa de homicídio, e essa tentativa ainda é desconhecida. Sabe-se que nesse local, ou seja, nesse bar, todos os dias durante a semana é cheio de pessoas bebendo e tendo confusão uns com os outros, isso porque no mesmo local várias pessoas já foram vítimas de tentativa de homicídios, sendo que várias pessoas também já foram mortas neste bar, conveniência do Nego Velho. Com notícias de Garrafão do Norte, repórter Edio Marques, especial para a Rádio Clube Jornal, última edição. Muito obrigado, John. 17 horas 35 minutos. Agora é hora das notícias que são destaques pelo Brasil. Brasil disciplina uso da força por policiais. Reportagem você confere agora com Tiago Silva. O governo federal anunciou novas regras para o uso de força por agentes de segurança pública em todo o país. O decreto estabelece diretrizes que priorizam eficiência nas ações, respeito aos direitos humanos e o uso de armas de fogo como último recurso. As normas disciplinam abordagens, buscas domiciliares e atuação de policiais penais, além de regulamentar o uso de instrumentos não letais. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, explica que a medida será obrigatória para forças federais, estaduais e municipais que utilizarem recursos da União. Então, este é um decreto que pretende, então, normatizar essa questão. Será, desde logo, obrigatório para as forças federais, seja a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal Federal e a Força Nacional, e será também obrigatório para as forças estaduais, as polícias militares, as polícias civis e mesmo as guardas municipais, se empregarem verbas federais para a compra de armamentos ou para a compra de instrumentos não letais e outros equipamentos de segurança pública. O texto determina que o uso de armas de fogo seja medida de último recurso e prevê o detalhamento de ocorrências com feridos ou mortes. O Ministério da Justiça terá até 90 dias para editar portarias complementares e oferecer capacitações aos agentes. Outro ponto é a criação do Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força, que contará com a participação da sociedade civil. Além disso, recursos dos fundos de segurança pública serão condicionados ao cumprimento das novas diretrizes. Reportagem em Tiago Silva. Muito obrigado, Tiago. Fim de mais um jornal, última edição. Mais uma realização do Departamento de Jornalismo da sua Rádio Clube de Belém do Pará. Mais notícias você confere no site www.dol.com.br ou www.radioclube.dol.com.br. A direção-geral, Camilo Centeno. Direção de Jornalismo e Programação, Nonato Cavalcante. Coordenação de Jornalismo, Gleidson Souza. Produção e edição de Érico Macedo. Operação de áudio, Alex Machado. A apresentação é de Érico Macedo e Gilberto Nogueira. Tenham todos um abençoado final de dia. Aconteceu, ligue na Clube. Tchau. Acabamos de apresentar Última Edição. A notícia que você precisava saber. Atenção, Amazônia. Atenção, Brasil. Esta é a hora da bênção com a prece poderosa. Cidade.